Vamos ler o texto de hoje, um texto que está em Colossenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. Um texto muito importante, escrito pelo apóstolo Paulo, um imperativo, uma sequência de imperativos para as nossas vidas, se nós queremos de fato viver uma vida vitoriosa em Deus. A vitória na presença de Deus está intimamente relacionada com a nossa capacidade de obedecer aos imperativos de Deus. A vitória na vida do seu filho pequeno está muito ligada à obediência que ele deve dar aos seus mandamentos, às suas orientações, às suas instruções como pai. Filhos rebeldes, desobedientes, acabam tendo momentos difíceis na vida, acabam enfrentando circunstâncias muito complicadas na vida. A Bíblia diz que o filho insensato se torna a vergonha da sua mãe. O filho que não obedece, que não ouve conselhos, que não é instruído, que não se deixa guiar, acaba tendo problemas desnecessários às vezes, em se envolvendo com pessoas que não deve, fazendo o que não deve. A gente sabe disso. No nosso relacionamento com Deus, a mesmíssima coisa. A vitória na nossa vida está intimamente ligada à intensidade com que nós obedecemos a Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Como um pai educa um filho porque ama esse filho, assim Deus nos ensina, nos instrui, porque nos ama e tem o melhor para nós. Então aqui nós temos uma sequência de imperativos muito importantes para uma vida vitoriosa. Nós não vamos falar sobre todos os imperativos que estão aqui, eu quero destacar um, mas você vai ler o texto comigo e vai perceber que há coisas muito importantes aqui. Então Colossenses 3, 12 a 17 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu negritei essa última frase porque eu queria que você lesse essa frase junto comigo. Vamos ler juntos? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ficou bonito como ensaio. Vamos mais uma vez tentar gravar esse verso importantíssimo? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Muito bem. O verso que eu gostaria de destacar para nós conversar um pouquinho é esse que está sublinhado no seu papel. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Para quem esteve aqui na última quarta-feira, nós falamos sobre um tema de fundamental importância para a nossa vida. Eu saí daqui na última quarta-feira muitíssimo edificado. Eu já comentei com você que, embora a minha função aparentemente seja de transmitir essa palavra de Deus para o seu coração, a primeira pessoa que a recebe sempre sou eu mesmo. A palavra sempre me toca de uma maneira muito especial, bastante diferente, porque as minhas lutas são as suas. Os meus problemas são como os seus. Raízes de amargura, que foi o tema da nossa meditação na quarta passada, também encontram, invariavelmente, lugar no meu coração. Muitas vezes eu já alimentei, por certas pessoas, sentimentos não muito favoráveis. Já tive desencontros na minha história com muita gente. Já tive dificuldade em conviver com certas pessoas. Já tive dificuldade em superar certos constrangimentos. Isso é comum a todos nós. A diferença entre nós, e eu sempre digo isso, a diferença entre nós não está em que uns têm problemas e outros não. Em que uns passam dificuldades e outros não. A diferença entre nós está na maneira em que lidamos com as dificuldades. Uns enfrentam-nas com coragem e vontade de vencer. Outros se abatem, se deixam destruir, se arrefecem, murcham e acabam desistindo da vida, se desesperançando, desafiando, ou melhor, permitindo que o desafio seja um motivo para que a vida não siga adiante. Então a diferença está aí, na maneira como nós enfrentamos aquilo que está diante de nós, os problemas que nos vêm como desafio, como obstáculo, ou na forma de constrangimentos, rivalidades, ou o que quer que seja. Nós temos todos problemas para enfrentar. E aí, como eu saí daqui muito pensativo, o tema foi muito forte, raiz de amargura, como que ela nasce no coração da gente, o que que ela produz, como que ela nos atrapalha a vida e como vencer isso. Eu passei a semana inteira pensando num outro tema que eu acho que está correlacionado com esse e que talvez seja um problema para muitos de nós. Não sei se será o seu caso especificamente. Acredito que se não for agora, poderá ser daqui para frente, poderá ser num outro momento da sua vida. Talvez já tenha sido um problema no passado. Eu acho que cedo ou tarde, todos nós lidamos com esse tema de uma maneira mais ou menos difícil, que é o tema do perdão. Falamos de raiz de amargura na quarta passada e eu queria tocar com você nesse tema hoje, o tema do perdão. O versículo que nós lemos em destaque diz que nós devemos perdoar uns aos outros. E isso é muito complicado. É muito difícil perdoar. Nós estamos aqui diante de um imperativo muito difícil. Perdoar pessoas. Perdoar aqueles que nos ferem. Porque o desafio de perdoar nunca está lançado em relação àqueles que nos fazem bem. Pessoas que nos fazem bem não precisam do nosso perdão, de uma liberação do nosso perdão. Pessoas que nos fazem bem, nos fazem bem. É possível que uma pessoa que nos faz bem, um dia nos faça mal. Mas não será tão complicado superar isso em nome de uma história de coisas boas. Em nome de uma história de momentos felizes, alegres, benefícios que foram feitos dessa pessoa em relação a nós. Então é mais fácil quando a pessoa nos faz bem. É claro que se aquela pessoa que sempre nos fez bem começa a nos fazer mal de maneira sistemática, a coisa começa a complicar. E de repente há um momento em que mesmo uma história muito positiva acaba ficando para trás em relação a uma história negativa que está sendo vivida. Então perdoar já começa a ficar mais difícil. Mas o drama do perdão é perdoar aquelas pessoas que nunca nos fizeram bem, mas nos fizeram mal. E às vezes nos fizeram um grande mal. E por que o desafio do perdão? Porque primeiro é um passo de Deus na nossa vida. O desafio do perdão é encontrado assim tão forte na palavra de Deus. Não é uma relação comum no mundo. O mundo em que nós vivemos tem muita dificuldade de perdoar. É Deus quem nos orienta a experiência do perdão como experiência diária. E segundo, por quê? A mágoa, o rancor, o ódio, a revolta que nós temos em relação às pessoas que nos fizeram mal, nos amarram, impedem a sequência da nossa vida. O desafio do perdão não é só um desafio de obediência, mas é também um desafio de liberdade. Quando nós falamos sobre raiz de amargura, eu citei para vocês a frase do Guimarães Rosa, que eu sempre cito, que diz que quem odeia leva o outro para a cama. E o problema da falta de perdão é que com a falta de perdão nós nos tornamos como que amarrados às pessoas que não conseguimos perdoar, que nos fizeram mal. O problema do perdão não é só um problema de obediência, é um problema de liberdade. Pessoas com dificuldade de perdoar se tornam prisioneiras da sua dificuldade, se tornam prisioneiras dos seus sentimentos, se tornam prisioneiras dos seus esquemas de mágoa internos, se tornam prisioneiras até mesmo das atitudes de sequência da pessoa que fez mal. Ou seja, deixa eu traduzir melhor isso aqui que eu acabei de dizer. Pessoas com dificuldade de perdoar acabam tendo dificuldade em conviver até na sequência da história com essa pessoa que fez mal. Tudo que ela faz te afeta de uma maneira diferente. Quando você tem dificuldade de perdoar alguém, esse alguém parece que entra no seu caminho o tempo inteiro. Te prejudica o tempo inteiro. Te incomoda o tempo inteiro. Tudo que ele faz parece que vem ao seu ouvido. Eu comentei na quarta passada que às vezes há pessoas no nosso convívio, no nosso relacionamento, que fazem questão de nos trazer notícias sobre aquelas pessoas que nos fizeram mal. Você viu fulano? E às vezes são más notícias, às vezes são boas. Sabe aquele sujeito que roubou a sua promoção? O que que tem ele? Pô, agora ele vai ser diretor. E você fala, pô, mas eu tava pensando que você ia dizer que ele morreu. Você viu lá o fulano que roubou a sua esposa? Pois deixou a sua esposa, tá com uma mais bonita ainda. Pô, mas que isso, cara? Achei que ele tava com câncer. Às vezes a notícia é ruim. Sabe aquele cara lá que não te pagou? Pois é, o carro atropelou e você diz, Deus é justo. Ô, pai, obrigado por essa vitória. Eu fui pregar numa igreja em Osasco. Terminou o culto, eu fui para a porta cumprimentar as pessoas. E eu tinha falado sobre fé, sobre o fato de que Deus nos honra em momentos da nossa vida. Deus não se esquece de nós, não se esquece daquilo que fazemos em seu nome, daquilo que fazemos por fé. Fiz uma pregação sobre isso e, acabado o culto, o pastor da igreja me pediu para ir à porta, cumprimentar as pessoas que estavam saindo da igreja junto com ele. E aí, de repente, uma senhora foi lá e falou, pastor, o que o pastor pregou foi para mim. Eu falei, que bom, minha irmã, que bênção. Ela falou, porque sabe, eu tenho uma vizinha, mas a minha vizinha é terrível. Minha vizinha, olha, só me atormenta. A nossa história, o tempo que eu moro do lado dela, ela só me prejudica. Mas eu vinha orando por essa minha vizinha e sabe da maior, pastor? Eu falei, o quê? Está com câncer, pastor. Não é uma bênção. Eu falei, olha... Falei, minha irmã, sobre isso, porque eu adoro pregar na igreja dos outros por isso. Falei, sobre isso, converse com o seu pastor. Procure-o, diga para ele o que a irmã está sentindo, como é que foi tudo isso. Ele vai orientá-la sobre essa bênção toda aí. Mas há sentimentos assim às vezes. As notícias vêm e nós queremos que elas sejam trágicas, porque quem sabe isso purga um pouco a nossa mágoa, o nosso sentimento de vingança, de revolta, não é? E aí nós percebemos que o nosso caso com a pessoa, de ela ter nos prejudicado, não é mais pontual na nossa história. Ele é sequencial, ele continua. Porque agora eu fico recebendo notícia da pessoa e toda vez que o nome dela é mencionado, alguma coisa aqui dentro se movimenta e toda vez que eu vejo essa pessoa na rua, eu tenho que decidir se eu fico na calçada onde eu estou, se eu vou para outra, se eu parto para cima, se eu dou um vexame ali e as coisas não são mais as mesmas para mim. Eu virei prisioneiro. Não sou mais livre, não ando mais tranquilo, não estou mais em paz. Há algo agora que me rouba isso e está relacionado a essa pessoa. Por isso que eu digo, o problema do perdão não é um problema só de obediência, é uma questão de liberdade. Pessoas que não perdoam têm dificuldades em ser livres. E aí vem o texto e diz assim, perdoem uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, perdoe. Como viver isso? Como experimentar o perdão? Nós falamos na semana passada em relação às raízes de amargura que às vezes brotam. Agora estamos falando de uma liberação, de um perdão em relação àquele que nos fez mal. O que é o perdão? Perdão é, você fez isso contra mim, mas a partir de hoje isso já não tem mais peso. Não te tratarei em função disso que aconteceu. Uma pedra por cima. Isso está morto e enterrado. E não pode enterrar tatu, tem que matar. Você sabe da confusão na floresta, né? O macaco, o tatu roubou não sei o quê e foi acusado. E aí contratou um macaco de advogado. O macaco percebeu que ia perder a causa. Falou assim, então quero dizer que o meu cliente é culpado. Na floresta todo mundo ficou assim, mas... Você que é advogado está dizendo que é culpado, meu cliente é culpado e eu mesmo quero propor a pena. Vamos enterrar o tatu. Vivo. Vivo. Vamos acabar com ele. Vamos enterrar ele. Tem gente enterrando a questão do perdão viva. E perdão enterrado vivo é tatu. Cedo ou tarde você descobre que o seu jardim é um buraco por baixo. Cedo ou tarde o tatu põe a cabecinha para fora. Tem que matar e enterrar. É assim que funciona. Como é que a gente lida com isso? Quais são os passos? Como é que a gente pode aprender essa questão do perdão? Primeiro, quero dar algumas dicas aqui. Primeiro, nós precisamos nos apegar ao exemplo de Deus. A Bíblia diz que em Cristo Deus nos perdoou. O melhor exemplo que nós temos para falar sobre perdão é o exemplo de Deus em Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus em Cristo deu a sua vida por nós para nos perdoar os pecados, ainda que nós não merecêssemos esse perdão. Primeira lição aqui. Perdão não tem nada a ver com merecimento. Se fosse merecido, não seria difícil. Se a pessoa precisa merecer o seu perdão, que dificuldade há nisso? O dia que ela merecer, isso será natural. Você tem dificuldade de perdoar alguém, mas essa pessoa se esforça pelo seu perdão, te dá presentes, te faz bem, começa a te bajular, começa a favorecer o seu caminho, te ajudar nas suas dificuldades. Um dia você vai olhar para ela e falar assim: olha, já passou. Porque você só tem me feito bem. Para a pessoa merecer, perdão acontece naturalmente. Se a pessoa chegar a merecer, o perdão não é mais uma exigência, ele se torna uma consequência. É igual no casamento. Às vezes a minha mulher não precisa me pedir perdão, mas ela me faz um carinho, um dengo, me assa um bolo. Porque sabe que quer me conquistar é aqui, né? Também, só nós dois, viu, Radamés? O resto não. Faz um carinho, faz um bolinho, faz um cafunézinho e de repente tá tudo certo. Por que nós brigamos? Sei lá. Quando eu piso na bola com a minha esposa, eu sei um jeitinho de passar por cima disso, né? De bajulá-la, de agradá-la. E às vezes a gente passa por cima de certas briguinhas que acontecem no dia a dia e logo o nosso relacionamento de amor já ultrapassa aquela discussãozinha. Por quê? Porque a gente tem coisas mais importantes para levar em conta. Tem uma hora que ela me faz esquecer aquilo que ela mesma tinha feito para mim. E que eu faço ela esquecer aquilo que eu tinha feito contra ela. Mas e quando aquelas pessoas que nos ferem não fazem nada para merecer o nosso perdão? Pelo contrário, insistem em nos perturbar. Merecem ainda mais o nosso ódio. Merecem ainda mais a nossa bronca. É aí que a gente tem que voltar os olhos para Deus. Porque nós somos esses que merecemos cada vez mais a raiva de Deus, a ira de Deus. E ainda assim somos tratados com amor. Deus nos perdoa sem que nós mereçamos esse perdão. Por isso que na oração do Pai Nosso, todos nós sabemos fazer. Todos nós sabemos fazer. O problema da oração do Pai Nosso é quando ela se transforma numa repetição vazia e a gente para de pensar sobre o seu conteúdo. Todos nós sabemos essa oração, mas nós esquecemos que um dos pedidos é: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ou temos perdoado os nossos devedores ou os nossos ofensores, aqueles que nos têm ofendido. Olha só o que a gente pede para Deus na oração que o Senhor nos ensinou. Para que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos. E aí, eu não sei se você sabe, mas lá em Mateus, no capítulo 6, onde Jesus ensina essa oração aos seus discípulos, depois que ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que aparece só lá no Evangelho de Mateus e não no Evangelho de Lucas, por isso a diferença entre a oração que os evangélicos costumam fazer e os católicos costumam fazer, depois dessas palavras lá no Evangelho de Mateus, está escrito assim: que Jesus continuou dizendo: porque se não perdoardes aos outros as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Sabe por quê? Porque tem uma hora que você tem que dizer diante de Deus se você acredita no perdão ou não. Tem uma hora que a sua coerência está em jogo. Como é que eu peço perdão para Deus se eu não acredito nisso? Quem aqui acredita... Não vou perguntar, não. Vai que você levanta a mão e vai ficar esquisito. Mas vamos imaginar aqui que alguém acredite em extraterrestre. Aí eu olho para vocês aqui e fico imaginando se haverá algum entre nós hoje. Vamos imaginar aqui que você acredite em extraterrestre. Se você acredita em extraterrestre, faz sentido você ligar lá o aparelho de som, colocar num lugar onde não haja frequência, para tentar receber uma mensagem de fora. Se você não acredita, não faz. E você não vai ligar para isso, não vai fazer isso. Se você acredita em extraterrestre, faz sentido você desejar um dia ter uma experiência com extraterrestre. Se você não acredita, não faz. Se você acredita em extraterrestre, você vai num congresso sobre OVNIs para saber das experiências que são contadas de extraterrestres que visitaram o nosso mundo. Se você não acredita, não faz sentido. Se você acredita em perdão, faz sentido pedir a Deus que perdoe os seus pecados. Se você não acredita, não faz. E tem muita gente que não acredita no perdão pedindo perdão. Percebe? Muita gente que não acredita no exercício do perdão como exercício de cura, pedindo perdão para Deus. Ou seja, não me trate como eu trato os outros, trate-me como eu quero ser tratado. É onde Jesus diz: cuidado. Olhe para o exemplo de Deus. Deus é um perdoador. Deus tem prazer em perdoar, mas você precisa acreditar no perdão. Esse é o primeiro passo. Olhar para o exemplo de Deus. O exemplo de Deus é um exemplo de perdão. E nós podemos imitar esse exemplo. Segundo passo, esse é só o primeiro. Segundo passo, a soberania de Deus. Há um versículo em Romanos, capítulo 8, verso 26, que diz assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu dizer algo para você aqui que você sabe, e se não sabe, vai saber agora. Deus age em tudo para o seu bem. Deus tem propósitos em tudo para o seu bem. Pastor, é difícil entender isso quando eu vivo uma tragédia. Mas mesmo algumas tragédias podem extrair de você aquilo que você tem de melhor. Fui fazer uma visita essa semana retrasada. Cristiane é professora universitária, minha mulher, e ela dá orientação para alunas lá na Santa Casa, no HU, em alguns hospitais onde alguns grupos de alunas têm que fazer algumas atividades. E esses dias ela chegou em casa dizendo assim: Marcelo, eu queria que você fosse comigo orar por uma família que está internada. Eu falei: o que que é? Ela falou: tem uma mãe lá no hospital que está com a sua filhinha internada. E ela tem ficado lá todos os dias junto com a sua filhinha. Sua filhinha já tem 5 anos, teve uma má formação, parece que houve um erro médico no parto e ela perdeu oxigênio por alguns minutos, teve sequelas irreversíveis. Logo na sequência do parto, ela teve as suas perninhas amputadas e depois ela teve uma série de outros problemas, quase morreu, teve perfuração de órgão. Ela foi me contando uma série de coisas que aquela menininha teve no parto e já estava com 5 anos. E ela me preparava e dizia assim: Marcelo, quando você chegar lá, não se assuste, a visão não é tão tranquila. E eu fui sem saber o que esperar. Cheguei lá, vi um bebê desse tamaninho, mas com 5 anos de idade. Uma cabeça um pouco maior do que o resto do corpo, sem as perninhas, sem movimentos. Alguns dentes tinham nascido, outros não. Ela não falava, não se movimentava, não demonstrava amor, não tinha qualquer gesto de simpatia com seus pais, estava quase em estado vegetativo. Estava no hospital porque estava com problema respiratório, precisava dos aparelhos. E eu confesso que eu me assustei quando vi aquela imagem. Meu Deus, por que tudo isso? Porque há coisas na vida, irmãos, que me chocam muito. E quando há crianças envolvidas, aí é que me chocam mais. Por que, Deus? Eu pergunto isso. Não vou negar para você, pergunto. Por que, Deus? Por que uma criança tem que passar por um negócio desse? Mas aí depois, passado o susto daquela imagem, a mãe do meu lado, Eu olhei para ela e falei, como é que você está? Ela falou, pastor, Deus tem me sustentado. Eu falei, como é que tem sido para ela? E ela falou, ah, pastor, essa menina é muito amada. E aquela mãe começou a me falar sobre o amor que ela tinha e que o pai tinha por aquela menina. E ela tinha lacinho no cabelo, e ela estava com roupinha de marca, e ela estava com tudo certinho, melhor tratamento, e o pai não deixava de vê-la, ia trabalhar e voltava para o hospital, ia trabalhar, e a mãe não arredava pé dali. Aquela mãe foi me falando, e de repente eu não era mais o pastor, ela era a pastora. E estava consolando o meu coração, me falando sobre o amor de Deus e sobre como aquela menina era uma bênção na vida dela. Eu saí daquele hospital, Cristiane estava me esperando ali fora, eu disse, Cris, algumas tragédias têm esse poder de extrair de nós o que nós temos de melhor. Algumas tragédias têm esse poder de extrair de nós o que nós temos de melhor. E eu vi aquilo na vida daquela mãe naquele dia. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você já enfrentou na sua vida. Eu não sei que dores você já enfrentou. Eu não sei quantas pessoas já prejudicaram você ou já tentaram fazer isso. O que eu sei é que a partir do momento em que você crê em Deus, soberano, no controle de todas as coisas, você pode dizer com convicção, nada aconteceu que não tenha sido plano de Deus para mim, e eu sei que isso ainda vai ser bênção na minha vida. Eu sei que isso ainda vai ser vitória na minha vida. Eu sei que essa luta ainda vai extrair de mim o que eu tenho de melhor para oferecer. Eu sei que eu não serei mais o mesmo depois disso. Eu sei que eu ainda tenho alguma coisa para oferecer. E aí é onde o seu prejuízo se transforma em vitória. E aquilo que você achava que era péssimo, agora é bênção. E aquilo que você não tinha ideia que podia ser esse mover de Deus na sua vida, agora é um mover de Deus na sua vida. E você olha para aquele que tentou te prejudicar e disse, ah, meu amigo, você nem imagina o quanto você me abençoou. Percebe? Quando nós cremos na soberania de Deus, o nosso adversário não é mais nem menos do que um instrumento de Deus para benefício nosso. Soberania de Deus. Primeiro exemplo de Deus que nos perdoou quando nós não merecíamos. E agora a soberania de Deus, que usa o que o outro fez para nos prejudicar como bênção para nós. E o outro achou que ia nos prejudicar e ele nos ajudou. E aí ele fica uma arara. Mas é isso que acontece. E aí a terceira questão, e essa eu considero das mais importantes, que é o cuidado de Deus. Primeiro o exemplo de Deus, segundo a soberania de Deus e agora o cuidado de Deus. Por quê? Porque eu preciso olhar para a minha história de uma perspectiva e eu tenho que definir urgentemente qual seja ela. Se eu vou olhar para a minha história como vítima ou se eu vou olhar para a minha história como agente da minha história. Eu tenho conhecido nessa nossa geração centenas de pessoas que vivem suas vidas como vítimas. Que se sentem vítimas, que acham que tudo que lhes acontece porque são vítimas. Sabe gente que está sempre reclamando, murmurando, porque tudo dá errado só para ela? Um dia uma moça dizia para mim, pastor, tudo dá errado para mim. Sempre é comigo. Pois se vai acontecer alguma coisa é por minha causa, se dá para dar alguma coisa errada, dá errado para mim. Quando chega na minha... Sabe uma coisa que por muitas vezes aconteceu comigo? No começo eu ficava bravo e agora, depois eu comecei a dar risada disso. Teve uma fase na minha vida, é bobagem isso, não tem a menor importância, mas que a bobina do caixa do mercado só acabava na minha vez. O que, que é aquilo, meu Deus? Aquelas bobinas são endemoniadas, não é possível. Pois chegava, pegava aquela fila enorme, chegava no caixa, a moça, ai, só um minuto, tem que trocar a bobina. Teve uma hora que eu comecei a rir disso. Falei, meu Deus, sempre na minha vez. Quando você é vítima, até isso te tira a paz. Está vendo? É um sinal. É um sinal. Meu dia, já vi, é um sinal. Não é? Às vezes eu olho para algumas pessoas e dizem assim: olha, você deve ser uma pessoa muito especial, viu? Porque para o universo conspirar contra você, você deve ser um tipo de escolhido. Não é? Para o universo pegar no seu pé, você é um, sei lá, um sujeito que tem uma missão. Não sei, não é possível que até os astros estejam contra você. Mas tem gente que vive a vida assim, achando que é sempre vítima, sempre vítima. Quando a gente descobre o quanto Deus nos ama e o quanto Ele cuida de nós, a gente aprende que uma pergunta precisa ser feita: de que lado você gostaria de estar? Quando eu vejo uma cena, isso não é fácil para mim ainda, eu quero confessar que é muito difícil, mas quando eu vejo uma cena em que um homem está com uma arma apontada na cabeça de outro, das duas visões, eu sei muito bem qual que eu queria ser. E não é a do que está em pé com a arma em punhos. Nessa relação, um homem está apontando a arma na cara de outro. Eu quero ser o que está com a arma apontada no seu rosto. Porque para mim, a vítima é o que está armado. A vítima é o que está armado. Saí da igreja um dia, fui para onde meu carro estava estacionado, eu tinha parado longe da igreja, havia muitos carros naquele dia. Parei longe da igreja, saí da igreja, fui até onde estava meu carro, comecei a ouvir o alarme do meu carro tocando. Cheguei no carro, meu vidro estilhaçado, quebrado, as coisas no chão, vidros no chão, no banco do passageiro, e o meu console arrebentado. O sujeito roubou o toca-fita. Cristiane viu aquilo, já ficou desesperada. Segurei ela, pus ela do meu lado e falei: vamos orar. E nós agradecemos a Deus naquele dia, porque nós éramos os donos do carro e não o marginal. Nessa relação, eu prefiro ser o dono do carro roubado e não o marginal. Você percebe o que é você se ver como vítima e não se ver como vítima? Às vezes a gente se vê como vítima, mas a vítima é quem nos prejudica. Falta alguma coisa para essa pessoa. Falta paz, falta Deus, falta alegria, falta esperança, falta fé, falta amor próprio. Se tem alguém me perseguindo, é porque essa pessoa não tem nada o que fazer da vida. Quem sou eu para ela me perseguir? O que que eu tenho que ela queira tanto? O que que eu tenho que eu não lhe dê se eu descobrir que realmente é isso que ela precisa e que será a felicidade dela? O problema é que nem ela sabe. O problema é que ela me prejudica porque ela é a vítima. Não tem nada de bom no seu coração, não tem nada de bom na sua mente. Vive cada dia como se fosse um dia para prejudicar alguém, para tomar alguma coisa de alguém. É infeliz, provavelmente. Eu não me dou o direito de sentir-me vítima dessa pessoa. Porque Deus está comigo. O salmista no Salmo 73 faz essa descoberta. Ele diz: quanto a mim, o Senhor está sempre comigo. Tu me guias pela minha mão direita e depois me recebes na glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais do que a ti. Os ímpios serão destruídos. Como um sonho se vai quando alguém acorda, assim quando o Senhor se levantar, os ímpios não existirão mais. Quem é a vítima? Eu não. Eu costumo dizer que o cristão verdadeiro não aceita a pecha de vítima, porque ele sabe que o seu Deus cuida da sua vida. E quem está te prejudicando não vai ultrapassar uma linha que tenha sido delimitada por Deus. O rei Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que lhe tinha usurpado o trono e agora queria lhe matar. Eu vou terminar com essa história. O rei Davi estava fugindo e o seu filho lhe estava perseguindo. Ele estava numa carruagem, o rei Davi, indo para um lugar desértico, quando de repente um homem chamado Simei começa a seguir a carruagem e gritar a Davi: você é um filho de um cão e você está recebendo a paga do que você merece. E a carruagem vai e aquele homem continua seguindo atrás, xingando Davi e lhe falando uma série de impropérios. O general de Davi, que ainda lhe é fiel, olha para Davi e diz: Davi, quer que eu vá lá fora e mate esse cachorro? Davi diz assim: por quê? Deixa a tua espada na bainha. Porque se Deus mandou esse sujeito me insultar, que me insulte. Eu tenho mais o que pensar. Só faltava o rei Davi, o grande rei da história de Israel, homem segundo o coração de Deus, perder a estribeira por causa de um louco que vem gritando atrás da carruagem. Davi nunca aceitou a pecha de vítima. Se Deus mandou me xingar, deixa me xingar. Eu tenho mais com o que me preocupar. E seguiu a sua viagem. E no final Deus lhe deu a vitória sobre o seu filho. E Davi continuou a reinar sobre Israel. No final, mesmo que pessoas tenham te prejudicado, Deus vai te dar a vitória. E você vai perceber que gastou pólvora à toa nessa briga. Podia ter perdoado lá no começo e vivido livre da sombra dessa pessoa. Vamos orar. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós estamos aqui conversando sobre um ponto tão importante da nossa fé, que é a tua ordem expressa, clara, de que perdoemos uns aos outros, se alguém tem queixa contra outro. Muitos de nós aqui têm queixas contra outras pessoas, mas nessa noite nós vamos liberar perdão para essas pessoas, não porque somos melhores que elas, não, mas porque temos o teu exemplo para seguir e essas pessoas talvez não tenham. Porque temos confiança na tua soberania e sabemos que o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas. E sabemos que somos amados e cuidados por ti, de forma que não nos sentimos vítimas de ninguém. Ó Deus, aplica esta palavra aos nossos corações. Dá-nos paz. Queremos sair daqui leves, deixando para trás o que para trás tem que ficar. E seguindo para frente, para o alvo, para o prêmio que o Senhor está reservando para nós. Abençoa as nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, nossos filhos, as pessoas que amamos. Despede-nos em paz agora. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.